chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. São 6 da tarde desta quarta-feira ensolarada. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, temos uma bela tarde de sol, ou pelo menos aqui na Grande Porto Alegre. Acredito que deva estar assim no estado inteiro. Morro Santa Teresa. É, exatamente. Não, mas é, o cara vai diminuir. Tá assim no, pelo menos aqui na Grande Sul e Santa Catarina, no hein, sul inteiro, é, exatamente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera. A moda está nas ruas. Estão apresentando o Pretinho até as 19 horas com o querido Maurício Amaral. Tudo bem? Beleza, no meio do você, Amaral. Muito bem, o homem que não quer folga, Mr. B. Olha, já que me enganei, por aqui fiquei. O Mr. B achou que era segunda-feira, hoje veio. Caraca. Isso que no pijama, eu, porém, o Cagê brincamos adoidado sobre essa história de muita gente ficar com a frase durante o dia todo. Que dia que parece segunda-feira. Quarta-feira com jeito de segunda. E eu fiquei com isso na minha cabeça e vim trabalhar. Que é uma grande bobagem a gente dizer isso, né? Inclusive a gente falou no pijama. É uma grande bobagem. Então tô aqui. Tá bom, fica aí então, Pi. Que bom que tu veio. Fala, Cagê. E aí, beleza, boa tarde. Sensacional, Porazinho! Ô, oh, beleza! Dando autógrafo, Porazinho, que Jesus, bonito. O Jesus pediu um autógrafo pra levar pra gente. E aí, Jesus? Eu sou muito fã desse cara. É mesmo, Jesus? Muito fã. Pô, demais, vai levar pra Jennifer. Legal, Jennifer que gosta muito do Porã. Isso é bom ou ruim? É bom, cara, é bom. Ela gosta de coisas mimosas, pequenininhas. Ela gosta do Porã, ela gosta. Delicadas. Do sarampo, do Porã. Só a joinha, né? Tinha que me avacalhar, né, Fetter? Que isso, Porazinho? Foi um elogio, Porazinho. Mimoso. Ficou sentido contigo. Mimoso. Mimoso é vaca, velho. Que isso, porra. Vaca, mimosa é vaca. Que isso, pessoal. Porazinho. Pequenininho eu não sou. Dizem que tem um pedaço de mim que é, mas não é. Mas não é. Mas não é. Não é. E a outra coisa que tu falou, eu nem me lembro mais. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta quarta-feira, com cara de segunda, é bem hoje verdade? Hoje vai ser bom. De hoje. É o homem do Galpão Curiolo. Neto Pagodinho. Compadre! Beleza, compadre? Não, tranquilo, tranquilo. Hoje vai ser bom. Sensacional. Vamos juntos até as 19 horas. Meu nome é Alexandre Fetter e somos a rapaziada do Pretinho. Muito felizes em estar aqui. Começou hoje em Santa Maria, ou começaram os interrogatórios da Operação Rodan, que apurou os desvios do Detran há 4 anos, cara. Já faz 4 anos. Vai com calma, cara. E que se transformou no maior processo criminal da Justiça Federal Gaúcha. Curioso. O ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que é suspeito de participação no suposto esquema, foi interrogado. Em suas primeiras declarações, disse ser inocente de todas as acusações e também disse estar sendo alvo desta denúncia. A ação criminal envolve 32 réus relacionados à suposta fraude, estimada em míseros 44 milhões de reais. Meio de lança, né, cara? Dava pro final de semana tranquilo. Né? Tá tranquilo, né? Bem tranquilo. É a famosa Operação Rodin, né? Rodin. Já vi um monte de gente falando. Operação Rodin. Rodinha, né? Detran, carro, Rodinha. 4 anos já, meu. 4 anos, 44 milhões de reais. Quando que vão botar a mão nesse dinheiro de novo? Eu quero esse dinheiro de volta. Mas nunca que vão botar a mão. Olha o salário do Kleber, hein, ó. É verdade, hein. Cala a boca. Feriadão teve... Feriadão teve redução nas mortes do trânsito gaúcho. Este ano foram 16 óbitos em 5 dias. E em 2010 o feriado teve 19 mortos em 4 dias. Em Santa Catarina houve aumento no número de mortes. Em 2010 foram 13 óbitos e neste ano foram 16 mortes nas estradas catarinenses. Então tivemos 32 ouvintes que perderam a vida curioso que é neste mesmo fim de semana. O mesmo número, compensou, né? No Rio Grande do Sul baixou 3 e Santa Catarina aumentou 3. Da média. Compensou é um termo que eu não usaria nesse momento, né, cara? Mas enfim, equiparou. Equiparou, é melhor. Que é uma pena. Governador de Santa Catarina anunciou nova política salarial dos servidores nesta quarta-feira em Florianópolis. Feito! Primeiro ponto é o reajuste do Vale Alimentação, de 6 para R$10 a partir de janeiro e 10 para 12 a partir de julho de 2012. Vai dobrar, hein, meu? Em um ano, em 6 meses, né? Ou 7, 8. Vai dar para comer mais, né? O segundo ponto anunciado é o reajuste linear para todas as categorias, de 8% a partir do próximo ano. Né? O governador tá bonzinho hoje, né? É, pois então, vamos ver. Tá bom. Quando é que marca... Acho que tá demorando, demora? Que ano que a gente tá? Ano que vem tem eleição municipal. Mas é prefeito, né? É municipal. 2012 tem municipal. Eu adoro isso. Marca italiana Benetton lança campanha polêmica com beijos entre líderes mundiais. Olha aí. Em uma das peças publicitárias, o presidente americano Barack Obama beija o mandatário chinês Hu Jintao. Deve ter sido ruim, né? A campanha, segundo a marca, questiona o ódio e tenta promover a proximidade entre os povos. Hoje é o dia da tolerância, né, gente? O tema central do projeto realizado com fotomontagens é o beijo entre líderes políticos e religiosos do mundo inteiro. Um dos mais polêmicos promete ser o beijo entre o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. O Benjamin também, né, cara? Benjamin. Aí o cara falou, beijou. E aí, tá ruim. Mas isso eu botar a Dilma e a Kirchner se beijando também. Né? Ah, eu acho. Mas uma isso boa. Aí são fotos reais ou é uma fotomontagem? Fotomontagem. Porque tem uma foto, uma das fotos mais famosas do mundo, que inclusive virou quadro e tal, são aqueles dois premieres russos na época da União Soviética se beijando na boca. Porque isso é comum mas pra ele. É verdade. Eu acho que é o Leonid Brezhnev. Mas era um primeiro-ministro lá da União Soviética. Todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo conhece. Eu nunca vi. É uma foto deles dando um beijo assim. Muito famosa. De língua. Mas a gente não conhece. Não. De língua. Não. Quem é mais antigo lembra da foto. É uma foto clássica. Se não me engano, foi até usado em uma abertura de algum programa humorístico lá nos anos 80, se não me engano. Eu acho que essa foto é de um mundo paralelo que o KG habita. Porque tu também nunca viu. Eu também não. Bom, mas legal essa campanha. Então foi tu que fez a foto, KG? Eu não lembro, mas a gente pode achar a foto. Na abertura do programa do Jô, que apareciam imagens em preto e branco antigas. Ah, isso aí, matou a charada. O gordo. Boa. Não. Veja o gordo, viva o gordo. É isso aí. Mas é legal essa campanha da Benetton aí, né? Legal, a Benetton sempre fez campanhas interessantes, assim, United Colors of Benetton, isso, né? Isso mesmo. É. E até... Que unia, que tinha na mesma foto, isso há 15 anos, 20 anos. Um negro e um branco se beijando na boca. Exatamente. Lembro disso? Eu acho uma ótima campanha pra gente fazer aqui no verão, no Pretinho. Tá bem. A gente pode... Um grande abraço, Porã. Muito obrigado pela dica. Pessoal, as ideias do Porã. Eu tô tendo umas ideias muito boas. Quem quer beijar aqui, Porã? Ideias muito boas. Eu não vou dizer. Não vou dizer que tá na mesa e eu vou ficar meio... Vem aí, beijo técnico do Porã. Eu vou ficar de fora. Eu vou ficar meio... Porã quer beijar o cara da mesa. Essa semana chegou, queridos, não sei se todos repararam ou receberam, chegou a Veja Porto Alegre. E traz 15 razões para amar a cidade. 115. Perdão, 115. Tu tem 15, né? Eu tenho 15. 15, tu tem 15. Eu tenho 15. 115 razões para amar a cidade. Vê se o meu nome tá aí, hein? Olha, Paulinho Brito, eu não li tudo ainda, mas vou procurar. Até o 97 não tava. Sorteia uma das razões, aí abre uma página. Vou sortear uma das razões. Na verdade, eu queria falar... Mulheres, dos nossos queridos destemperados. Aparece. Estão aqui, aparece aqui. O site de mais do que um site, né? Site, aplicativo, portal, enfim. Parabéns à galera aí que se puxou e está aqui entre as 115 razões para amar a cidade de Porto Alegre. 6:11, KG. Abri na página 57, ó. Imortal Tricolor, foi sem querer, assim. Olha aí, ó. É uma das 115 razões para amar a cidade. Grêmio Futebol Porto Alegre. Tá dobrado isso aí, já? Faz horas que tá aberto isso aí. Fatos do dia! Flatos do dia no Pretinho Básico com KG. Meu Deus! Eita, galo! 8h38, Preta Gil passeia com família no calçadão. Meu Deus. Ai, pra quê perder tempo com a Preta Gil? Vai dar tsunome amanhã. Cara, que medo, hein? A Preta Gil tá sempre nesse tipo de notícias, manchetes e tudo mais, né? A Preta Gil quer ser notícia. Ela precisa ser notícia. Ela faz de tudo pra aparecer. 10 e 12, Ana Hickman brinca com golfinhos em Las Vegas. Quer brincar com o golfinho aqui, Jesus? Eu diria no mínimo sensual. No mínimo sensual, a Ana Hickman brincando com o golfinho. No mínimo, né? Tá bom, da baixinha ao gordinha foi pra cumprir uma seca. Da Preta Gil. E da calçada foi pro mar. Passeando. Pior que a Preta Gil passou do ponto de pegar, cara. Não dá mais. Pessoal, nem o Porã pegaria. Na minha opinião, ela jamais chegou perto desse ponto. Eu também acho. Mas aí estamos com a opinião de que pessoas exigentes. Pô, KG, desculpa te interromper, esse momento, mas assim, ó. A Daiane dos Santos é um dos 115 motivos pra gente amar Porto Alegre. Então, tinha que ser 114,5. Que bom, hein? Legal. Vai lá, KGzinho. 12h45, Sharon Menezes curte praia ao lado do namorado. Ah, que bom. Bom pra eles, né? Muito bom. Não é Porto Alegrense, ela? É Porto Alegrense. Você gosta da Sharon, Caetano? Linda. Ah, e Porto Alegre também é lindo, né? Porto Alegre é lindo, pôr do sol do Guaíba. Canta Menino Deus, a música que tu fez em homenagem ao bairro Menino Deus de Porto Alegre. Canta, Caetano. Essa não, essa eu deixei na Bahia. Não sabe se é o Salvador. O pior Caetano Veloso do mundo. Tu faz uma música pro bairro de Porto Alegre, chamado Menino Deus. Tu sabe que na verdade não foi pro bairro, né? Foi pra quem, cara? Foi pro Menino Deus. Foi pro baixista. Foi pro KG. Foi pro Dade. É verdade. Foi pra quem? Pro Dade, baixista. Da cor do som, foi baixista da cor do som. Do namorava ele. Olha. No bairro Menino Deus. 14h11, Valesca Popozuda faz show com o macacão colado. Olha, a Popozuda tá perdendo. Não, era segurança dela. Pelo amor de Deus, cara. Macacão colado, legal. Eu gosto. A Popozuda é o troço mais estranho que eu já vi. Não é, para. Tem coisa. Que bom, se o Maurício tá dizendo, eu acredito. São 20 anos de convivência. Eu acredito, Maurício. Cara, temos uma lista bem pior, para. Temos uma lista de aproximadamente 12 minas. Ó, bora. 16h23, Felipe Camargo vai ao shopping com a família no Rio. Quem? Felipe Camargo. Tá meio sumido, né? Pegava Vera Ficha. É o ex da Vera Ficha. Ah, o ex da Vera Ficha. Ele mesmo. Teve problema. Carregava a pau os dois. Sim. Porque pegava a Jocasta, né, cara? Foi. E agora a questão de 11? 11 minutos? Mas já, não teve mais nada. 11 minutos. Tá feia a coisa hoje, hein? Não mais do que isso. 11. 6h03, KG. Mário Frias se veste Papai Noel em Cuiabá. Bem feito pra ele. Cara, que Frias, hein? Que é o Mário Frias, cara. Cuiabá, pô, esse agora. Esse Mário apresenta um programa chamado O Último Passageiro, se não me engano, na Rede TV. É. E no domingo, fim de tarde. É colega do Marcel. E é um programa bem legal, bem instrutivo, com participação de colégio e tal. Sempre Frias. Premiando o colégio mais inteligente lá, que acerta as tipo, mais perguntas. Tipo, passa assim. Exatamente. Se chama O Último Passageiro. O Último Passageiro. Obrigado, Castelhano. Porque pega lá em Libras também. Obrigado, Castelhano. O Henrico, inclusive, é um dos vendedores. Para, o Henrico. O Henrico é o penúltimo passageiro. Terminaram os quatro, cara. Vai lá, Pi, vai. Tava curtindo. Principalmente os comentários do Porã. O Fetter não tava curtindo. Tava sim, cara. Tava. Eu desanimei depois do último comentário. Você curtiu bacana. Achei bem legal aquele. Até esqueci agora o que eu achei mais legal. Mas enfim. Tá meio esquecidinho, né? Não se importa com as coisas importantes do mundo, né? É, né, cara? Ele não se envolve. Eu me importo, cara. Os fatos do dia acontecendo. Tem que ter um espírito mais crítico, sabe? Mas eu me importo com as coisas do mundo, cara. Inclusive, postei no meu Twitter agora há pouco. Falei pra vocês ontem, anteontem ainda. O impressionante mundo das formigas. Eu vi. Ainda isso. Devorando uma abelha. Formigas atômicas malvadas, cara. Atomizando uma abelha. Eu tirei a foto e tá no meu Twitter. São imagens fortes, cara. Real Fetter no Twitter. Dá uma olhadinha aí, imagens fortíssimas. Eu curti. Tem que passar o mundo animal de Fetter. Para salvar das formigas, cara, tem que passar detergente de louça, cara. Mas o que é isso? Detergente de desde louça. Quando, Castelhano? Isso aí, como é que eu vou botar na grama? Detergente de louça. Não põe na tua casa, cara. Tá em cima do teu armário. Tá querendo dizer pra ele dar uma limpada sofá. Na casa. Cara, é isso que eu tava dizendo. Não, não, não, nada a ver. Mas sabe o que, que é legal de fazer com formiguinha? O que, que é legal? Formiguinha preta. Mastigar. Quando eu era pequeno, meu avô comia formiguinha. Eu botava dentro de um balde as formigas e deixava elas ali horas e horas, afogava elas, ficava ali. Aí depois de uma, duas horas, eu ia lá, tava tudo... Mas, de cabeça pra baixo. Como se fosse morta. Aí eu tirava uma por uma, fazia massagem com o dedinho no chão nela. Ah, e aí elas voltavam. Voltavam. Ah, ali que tu achou que tu era Deus daí. Foi ali que tu entendeu. Ali tudo mudou. Ali começou. Na verdade, ali resolvi começou. Deixar a barba e começar a falar mais grosso. Ali começou tudo, né? Ali sim. Começou tudo. O poder de ressuscitar de Mr. P. Ele ressuscita formigas mortas baita, afogadas. Que baita título, né? É o melhor do mundo em ressuscitei formigas. É. Nome de livro, né? Claro. Ressuscitei formigas. É. Vou memorizar. É o teu, vai ser o teu livro, né? Passa pro Davi Corrêa. Ou então Formigas, a Ressurreição. Muito bom, Pio. Muito legal a tua infância, Pio. Outra coisa que agora eu tava reparando, ainda semana passada. Vem aí mais uma revelação. Agora com besouros. É, ainda falamos dele na semana passada aqui, dos Disco Cuecas, o Júlio First, nosso colega, que foi comunicador da Atlântida durante muito tempo. Enfim, e hoje é comunicador da Itapema. E vendo ele ali no corredor hoje, eu... Pá, mas quantos homens usaram o mesmo corte de cabelo durante a vida inteira, cara? Qual corte? O corte o seu de cabelo. Corte, o que seja. Cara, eu não sei o que é isso, entende? Eu jamais tive o mesmo corte de cabelo. Trocou várias vezes. E tem homens que tu olha e aí tu lembra. É verdade. Foi a vida inteira. O Júlio é um exemplo disso. Cara, tem uns que nasceram com aquele penteadinho. Sim. O Neto, que é bem parecido com o Castelhano, é um exemplo. Nasceu de rabo, né? Sempre de rabo de cabelo. Não, foi parto normal, cara. Legal. Mas é interessante isso mesmo. Mas e a diferença de colega para amigo? Colega separa a tua briga. O amigo já chega dando voadeira. Voadeira. Maloqueiro da voadeira. Voadeira, velho. O colega chama os teus pais de o senhor, a senhora. Sim. E o amigo, ó tio, ó tia. Isso, tio e tia. O colega não pede jamais nada pra beber e comer na tua casa. Ah, não? Né, colega? Se serve. Ah, o amigo. O amigo se serve. Abre a geladeira e já vai pegando. É uma selva aí, ó. Ainda reclama que não tem o que ele gosta, né? Sim. A selva não tá gelada. Nossa, a coca aqui tá sem gás, né? Cara, a gente vê que eram poucos lugares que a gente tinha essa intimidade, né? É, poucos, né? O colega pede alguma coisa emprestada pra ti e devolve um, dois dias depois. Claro. O amigo tem um guarda-roupa cheio das tuas coisas. Vai lá buscar. Algumas diferenças entre colegas e amigos. Muito mas, bom. Essa de amigo me lembrei de um parceiro meu primo, inclusive, né? Que eu já morava fora de Alegrete e voltei um final de semana na cidade. Morava assim. Onde, Neto? Não, eu morava em Alegrete e vim pra Porto Alegre. Aí eu voltei um fim de semana pra visitar. Por que tu veio pra cá? Pra visitar. Vim pra estudar, cara. Vim pra estudar. Trechado. É. Tu estudou onde? E aí volto eu no sábado. O interior só tem sábado, né? O pessoal fica aguardando sábado. Sábado tinha uma festa no Cacheral, assim, cheguei e já não tá tem o meu, domingo? Já tá o meu amigo mamadinho, né? Aí ele chegou e disse: vem cá, negão. Seguinte, ó. Vai ali e complica com aquele louco ali. Eu quero dar um soco nele. Eu digo, não, cara, que isso, velho? Pô, tô chegando aqui, não. Nem bebi nada, eu bebi. Eu quero... Pô, de carinha. Não é mais meu parceiro, então. Não era? Tu terminou. Vou morrer em Porto Alegre, então. E agora terminou a nossa parceria. Vacilo. Não, cara, papinho. Não terminou a parceria nenhuma. Então vai ali, cara, vai ali. Vai ali e complica com ele, eu quero dar uma bosta naquele louco ali. Que aqui andei me estranhando com ele aí. Pô, tu não tem nada a ver com aquela briga, nem nada a ver com aquilo que aconteceu. E nem tá bêbado ainda, e né? E aí eu cheguei, ainda. Cheguei caminhando assim não no cara. Não deu tempo ainda. Uns três passos antes de virar pro cara, assim, o cara olhou pra mim e disse: pô, né? Ah, não! Que saudade, cara. Pô, que pena, não tá mais morando aí, né, cara? Aí eu digo, pois é, cara, cara querido. Aí eu esqueci do assunto, daqui a pouco eu só vi aquela mão entrando na cara do cara. Quem tu quer com ele? O cara, não, nada, cara. O cara é meu amigo também. Eu queria uma briga, cara, uma rosca. O cara passou por amigo ciumento. Amigo ciumento. Ah, ciumentinho. Que beleza. Que coisa. E aí, Geizinho? Fazer as cadadinhas. Vamos, Geizinho, vamos lá. Coisa boa, do nada. Que hoje é quarta, né, meu? Hoje é quarta, esqueci, é. Hoje é quarta. Que nós fechamos no feriado. Nós quem? O bar da Dona Rosa. Eu também fechei no feriado, né, Mariana? E viajou, Pause? Eu fechei e viajei. E tu viajou, Geiso? Viajou pra onde, Geiso? Fui até ali Osório. Dentro da Zona Norte mesmo, tem uns lugares ali. A zona rural ali da Zona Norte. Os becos ali, meu. E tu, Pause, viajou pra onde? Eu fui conheci uma praia muito legal, Magnão. Ah, é? Muito bosta. Legal. Não, o cachimbo ali? Não, não. Na cachimbo, zona sul ali? Cala tua boca. Foi pra onde, Bosa? Fala assim, Cidreira, Magnão. Cidreira, é demais. Eu nunca pensei que o litoral gaúcho fosse tão bonito, mais belas praias do Rio Grande do Sul, legal. E eu tô acompanhando a saga da formiguinha lá do teu... Pô, que legal, Bosa. É Twitter que ele trouxe? Twitter, isso, Twitter. Mas tá muito louco aquilo lá. Tá louco demais. Tá louco aquilo, cara. Eu tô gostando aquilo lá. Tá bom, Bosa. Obrigado, filho. Era aqui, cantadinha pras minas do lado. Vai chegar pra ela, meu. Muito gatíssima, gatíssima, tu não é comida chinesa, salada. Não. Mas eu vou te comer com o meu pauzinho. Ai, Deus do céu! Essa leva, gente. É Rashi o nome, né? Dos dois pauzinhos. São dois, né? Dois pauzinhos. Que tu come assim, né? Dois pauzinhos. Rashi. Rashi o nome. Pra cada dia. E o que mais me preocupou é que no caso do pai do Rafinha. Abre o pauzinho, né? Uhum. Abre, aí. Sim, mas é que se fechar com pausão, né, meu? Pô, falar nisso, mandar um abraço pra uma galera que nos escuta lá no restaurante, no Rashi. Obrigado pela audiência, galera. Galera do Rashi, ó, tô chegando aí daqui a pouco, hein, Magnata? Ô, pause, vai aí, galera. Tô chegando, Magnata, ali no gasômetro, hein? Gasômetro hoje. Gatíssimas! Muito gatíssimas, salada. Ai, eu não sou vulcão. Mas só de olhar pra você, entrei em erupção. Essa é boa, gente. Gatíssimas, eu posso não saber o teu nomezinho, meu. Mas tenho certeza que o teu apelido é Tentação. Melhorou. Mandou bem, gente. Gatíssimas, me chama de sexta-feira e diz que ficou a semana inteira esperando por mim. Boa, boa. Tem as cantadinhas lá da Camila que pede um... Velha. Que? A velha, minha velha! Pra professora de escola Pedro Cirangelos e o. Pode ficar tranquilo, querido. Pra minha mãe, vai um. Fiadapu! Pra minhas amigas. Quanta coisa, meu! Como é que é o A Velha, Geis? Faz aí o A Velha. A Velha. Tem uma força no lance, né? Foi quem mandou foi a Camila, falada. Mas aí, nego velho? O nego velho chegou pros amigos no bar e falou: se eu te fizer, querido, algo que tu nunca viu na tua vida, tu me paga uma bebida. Ou vocês tudo aqui me pagam. Isso é bem negócio. Ah, você paga uma caixa de gelada, então, mas tem que ser incrível. Aí o nego velho vai até o cavalo, traz uma caixa, coloca em cima do balcão, abre a caixa, que transforma num palquinho ali, né? De lá ele bota um porquinho da Índia tocando um violão. E um periquito cantando canto alegretense. Todos que estavam no bar ficaram maravilhados com o que viram. Aí o nego velho olhou pro dono do bar e disse: e aí, querido? Merece ou não merece aquela cerveja? Olha, nego velho, claro, nunca vi nada tão incrível. O nego velho então fechou a caixinha, saiu do bar. Alguns minutos depois ele voltou com uma cara de arrependido, triste, assim. Mas o que houve, nego velho? Essa tristeza? Olha, querido, você tem algo que eu não admito. É a tal da mentira. É a tal da enganação. E eu enganei você. Mas que isso, cara? Não enganou nada. Todo mundo viu aqui. Foi um negócio incrível. Não foi incrível, não. Tá me entendendo? É que o cantor não é o periquito. O porquinho da Índia que é ventríloco. Abraço aí. Caramba, olha só, mais uma vez vou citar aqui a Veja e 115 razões pra amar a cidade de Porto Alegre. Ele falei, gostou, agora mandei um abraço. Ah, legal, né, cara? A gente falar da nossa cidade um pouquinho, né, cara? A gente que fala tão mal da nossa cidade, quando tem motivo pra falar bem, a gente tem que falar bem, né? Tem coisa boa. Mandei um abraço pro Rashi agora e aqui a 49ª razão pra amar Porto Alegre é o chefe tricampeão, o Carlos Christensen, do Rashi Art Cuisine. As coisas aqui estão interligadas, viu? Só como são as coisas. Olha, Já me achou aí, Alexandre? Não, Paulinho Brito, Não achei ainda, Paulinho Brito. É a terceira girada que eu dou aqui. Não te achei aí. Tô preocupado. Olha o melhor narrador. RBS TV Globo! Eu gostaria de mandar um abraço pro Paulo Brito e dizer o seguinte: é muito cedo pra ti ainda. Eu subi. Olha, conheci o Vanzolini. Olha, bom narrador, hein? Bom narrador, olha. Só existe a narração aqui nesse lugar, aqui pro minha conta. E aí, meu Porazinho querido? Olha, eu vou dar uma aula agora, tio. Pô, Porazinho, eu nunca chamei alguém de meu pananã querido nesse programa, Porazinho. O meu querido! Vai, meu querido! Muito bem, eu vou explicar agora em poucas palavras, em poucas frases, o UFC, né? UFC A gente tá ouvindo falar muito de UFC, a Globo tá transmitindo. Galvão Bueno e tal. Direita, esquerda, acabou! Mais um, dois, três, quatro. Uma loucura. É o GPS do Galvão. Tá lá. E aí vamos explicar rapidamente o UFC para as mulheres. Acho bem interessante isso aí, cara. Ó, vamos lá. O UFC é dividido em categorias de peso, que funcionam como nível de ciclo da sua máquina de lavar, né? Você, querido ouvinte, que tá aí pensando. Quanto mais pesado, mais bruta vai ser a luta. Entendeu? Boa. O octógono nada mais é do que a área de trabalho dos lutadores. A luta ocorre sempre lá. É mais ou menos como se fosse a tua cozinha, assim. Né? Certo? Os lutadores, eles usam luvas para proteger as mãos, da mesma forma que você aí, nossa querida ouvinte, tá lavando a sua louça de luva, né? Sim. É para não danificar a pele, não machucar a unha e tal, né? Não, né? Aquela coisa. Para executar certos golpes é necessário muita habilidade. Por exemplo, o arm lock, que é como você aí, querido ouvinte, lava a roupa enquanto segura a caixa de sabão em pó embaixo do braço. É mais ou menos isso. Boa. A luta pode ser em pé, como quando tu tá limpando o pó em cima do armário, né? Ou então no chão, quando tu tá esfregando aquela sujeirinha no rodapé do banheiro. Sabe como é que é? Sim. O juiz é aquele que diz o que pode ou não ser feito. O juiz é mais ou menos como o teu marido. Marido diz, pode ou não. Isso pode ou não pode. Não, essa é a única que isso não, pode, não bate. Isso não pode. Não pode. Não bate? Não bate. Olha aí! Isso aí na tua casa, né? Lá em casa não bate. O nocaute ou a finalização é quando a luta acaba e o lutador vence. A sensação é mais ou menos a mesma de quando você, querido ouvinte, termina a sua faxina e fica com a sensação de dever cumprido. Tamo aí, né? UFC, unidas pra faxinar a casa. Um beijo a todas vocês. Meu, amanhã vai estrear em Porto Alegre o Artemosfera. Opa! É mais uma realização do grupo RBS aqui. São várias pinturas e esculturas em pontos tradicionais da cidade. Então amanhã, pessoal que acordar e estiver indo pro trabalho, pra escola, presta atenção em Porto Alegre. Ô, Artemosfera, magnata. Que Porto Alegre vai estar bem diferente a partir da manhã de manhã. É uma promoção do grupo RBS. Ó, melhor ainda então, hein? Que legal. Então, a partir de amanhã, é uma intervenção artística urbana em toda Porto Alegre. Grande mais ideia, uma promoção do grupo RBS. Eu vou te dizer mais, magnata. Eu sei. Eu tô por dentro, magnata. Eu sei. São até diversos artistas convidados pelo grupo RBS. Eu vou te dizer. Pra fazer intervenção. Eu vou te dizer mais. O grafiteiro Pireco. É o Pireco, cara. Pireco, meu brother. Já tinha me falado aí. E tem o Pireco Nobre também. Olá! Tem o Pireco e o Pireco Nobre. Meu, tem que ler um e-mail aqui, um e-mail de meia culpa, né? Meia culpa, meia máxima culpa. Lembra do bar meia culpa? Lembro, claro, mas prefiro esquecer. O Cagê lembrou do bar meia culpa, lembrou do beijo dos homens, aqueles fusos. Aliás, o rapaz mandou aqui pelo e-mail, mandou pra ti também no Twitter, mandou a foto no Twitter. Dos dois premieres russos lá. Viu só que loucura. Eu ia no bar toda culpa era o bar que eu ia, não ia no meia culpa. E aí, vai lá. Tá bom, acompanho diariamente o programa de vocês, prezados, e não poderia deixar de escrever a este. Gosto muito das piadas que vocês fazem e das tiradas sobre assuntos polêmicos. Porém, o que não me agrada, e acredito que não agrade a maioria dos rugbyers, né, que é o jogador de rugby, o rugbyer, né, o player, que ouvem o vosso programa, são as piadas de cunho pejorativo e caráter homofóbico relacionadas ao rugby. Falei pra não entrar nessa. Mas quais são as piadas? Deixa eu falar, só um pouquinho. Esse tipo de comportamento não agrega em nada para o esporte, muito pelo contrário, apenas afasta os interessados em praticarem e mantém o mesmo no limbo dos esportes discriminados neste país. Antes de tecermos qualquer comentário sobre algum assunto que não dominamos, é importante buscar informações para não ficarmos falando besteira. Em, prim- primeiro lugar, o rugby é um esporte de contato, onde disputa-se a posse da bola com o objetivo de levá-la ao final do campo adversário para marcar pontos. Em segundo lugar, o rugby não é um esporte violento, pois a sua prática está fundamentada em uma sólida base de princípios como solidariedade, companheirismo, integridade, disciplina e respeito, que não permite que existam atitudes antidesportivas entre os jogadores, juízes e torcedores. Em terceiro lugar, é o segundo esporte com mais praticantes no mundo. E a Copa do Mundo de Rugby é um dos maiores eventos esportivos do planeta. Em quarto lugar, existem sim homossexuais que jogam rugby, inclusive que assumiram a sua sexualidade publicamente, como ocorre em qualquer outro esporte que seja aberto a todos. Há homossexuais no futebol, no vôlei, no basquete e em qualquer outro esporte. Porém, estes muitas vezes não se manifestam, pois têm medo de represálias e por estarem em um ambiente esportivo machista e que não toleraria outro tipo de comportamento. Vocês poderiam muito bem falar que qualquer esporte é esporte de homossexual, afinal, não estão errados. Mas falar com uma vozinha fininha, dando a entender que todos os que praticam o esporte são homossexuais, é um preconceito muito idiota e que apenas aumenta o abismo existente entre o fato e a realidade, abrindo espaço para a discriminação. Bom, eu cheguei à metade do e-mail já está de bom tamanho. Tá, a gente já entendeu. Tá bom, já tomamos o puxão de orelha, já entendemos aqui a queixa do Alfredo Canhas. Não, Alfredo. Mas eu quero dizer o seguinte, Canhas. Alfredo, é uma brincadeira que o Potter faz, e só o Potter lê esses e-mails, a produção direciona a ele esses e-mails. Hoje direcionou a mim, nessa, que sou o contraponto, né, que faço aqui o momento, não, pera aí um pouquinho. E eu embarquei nessa, ainda o levado, tá de férias, né, levado pelo espírito maroto de Maroto. Luciano Potter. E tu não sabe do pior, o Maurício, que tava me dizendo, vou começar a jogar rugby, por todo esse preconceito, desistiu. Como disse o outro, né? Só onde, em que cidade do mundo Luciano Potter está tirando férias? Em San Francisco, capital homossexual do mundo. Isso, mas acho que não é o rugby o segundo esporte mais praticado no mundo, cara. Bom, cara, eu não acho que é o surf. Eu acho que é o surf. Qual é o primeiro? Futebol. Eu acho que o surf é o segundo. Futebol é o primeiro? Não, acho que o surf ainda não é o segundo, senão já seria esporte olímpico. Eu também não sei, mas enfim, nosso pedido de desculpas a você que é apreciador, praticante, enfim, envolvido aí com o esporte rugby, você sim tem todo o nosso respeito. Inclusive, eu vi esses dias você aí... Você homossexual também tem todo o nosso respeito. A final do Campeonato Mundial de Rugby, né? Nova Zelândia contra... All Blacks. Os All Blacks da Nova Zelândia contra um outro time que Nova eu não vou Zelândia lembrar. Nova Zelândia é o país mais forte do rugby no mundo. É verdade, Ele fala aqui, inclusive... Argentina é forte também, Argentina é forte também. África do Sul, Inglaterra, País de Gales, França, Argentina, entre outros países onde o esporte é muito, muito desenvolvido. Alegrete também. Que pena que no Brasil ainda não chegou a vez do rugby, mas a gente vai chegar. Torcer. Pô, lembro que falamos da propaganda do rugby, muito bem desenvolvido e tal. Então, Alfredo Canhas, tamo juntos, fica tranquilo aí que jamais nós vamos aqui neste programa falar mal ou induzir ao pensamento homofóbico quanto ao rugby. Perfeito. Certo? Muito obrigado. É isso aí. Cara, gostaria de dizer que lá em Libras já estamos com o nosso time de rugby. Oh, que beleza, viu só? Muito legal. E o meu sonho é narrar rugby. Olha aí, Paulinho. Classificados do Pretinho. Oi, galera do Pretinho, escuto vocês todos os dias no horário das 18. O negócio é o seguinte, quero comprar minha casa e tenho que dar uma entrada, então tenho que vender meu carrinho que eu adoro tanto. É um Gol 1.0 ano 96, gasolina, cor branca, pintado há pouco tempo. Vai dar pra dar muito, hein? De entrada. Pô, Porazinho. Cara, um golaço. Pô, Porazinho. Pneus novos, rodas e bancos reformados, rádio MP3, IPVA, teta pago. Tá praticamente novo. É como diz o Almir, com 10 pau. Tu compra qualquer coisa. Olha aí, 10 pau dá pra comprar o Gol da Karina. Karina _ AutoCAD @yahoo.com.br. Bem fácil o e-mail dela. Karina, né, com C. Karina _ AutoCAD @yahoo.com.br. Underline fácil. É com A, underline. Underline é aquela. Oh, faz assim, né, Amaral? É o Gol da Karina. O famoso risquinho embaixo. É o risquinho embaixo. Isso aí. É. O risquinho no meio é o hífen. Isso. Olá, amiguinhos do Pretinho, meu nome é Everton. Estou aqui para vender o sobradinho da minha irmã. Família ficou maior e ela teve que mudar para uma casa maior também. Lindo sobrado, dois dormitórios, condomínio fechado com portaria 24 horas. Eu adoro condomínio com portaria 24 horas, cara. É um troço impressionante. Pracinha, churrasqueira e salão de festa. Fica no bairro Fátima, ótima localização. Tudo isso só 85 mil reais. Tá, e bom, aceita tá financiamento bom. Da Caixa, tá liberado o imóvel. Aceita o ônibus da banda? Sobrado Cachoeirinha, @gmail.com. Pause. Tô com um buzz aí da banda. Sobrado Cachoeirinha, @gmail.com. @gmail.com. Não é soldado Cachoeirinha, pause. É sobrado. Sobrado Cachoeirinha. Sem trauma, sem trauma. Sabe que quando a gente gravou aquele clipe do Reggae na Estrada, aquele ônibus eu tô vendendo. Tá brincando? Tô vendendo aquele ônibus lá, então, de repente... Pô, mas há quanto tempo fez essa gravação? Isso aí... Mas tá, tem um cheiro aquele ônibus. Cara, aquele ônibus tem uma... Mais velho que o Gol que tu anunciou. O robô dos ceguinhos, né, o ônibus. Cara, quando tu... De mofo lá. Quando tu entra nesse ônibus, cara, parece que não é da tribo de Jaca. Por quê? Parece que é do Obudum, né, cara? Já discussionamos juntos. Discussionamos juntos. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. 15 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho já estão de volta aqui mastigando. O que tá mastigando? Petisqueira, né, meu? Oh, coisa boa, cara. Me queimei. Deixa eu falar. Até o nego velho tem, ó. Me queimei. Apertei o queijo escorreu. Tava tão quente que o nego velho se queimou. O nego velho se queimou. O que é isso? Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Doutor Alceu, sabe quem é que vai no Beira Rio hoje, doutor Alceu? Quem, doutor Peter? Ninguém, quase, doutor Alceu. Acho que a galera não vai acreditar muito. Vai sim. Como não vai, cara? Não sei. Mas o jogo é bom, hein? O jogo é bom. Tem que ir, tem que ir. Vai passar onde? Não vai. Não vai. É só pra falar a vinheta. Vai passar no Premier FC. Quem tiver, que é feliz. Doutor Peter, tem decisão na ressacada, doutor Peter! Meu Avaí tem técnico novo! Decisão, doutor Alceu? É o doutor Mauro Ovelha! Se decisão, porque se perder, cai, né? E se ganhar, não sabe se fica. Sim. Mas doutor Mauro Ovelha chegou no Avaí. Eles estão dizendo que hoje é o dia B pro Avaí. Por que o B? Porque cai pra cima. Puta que pariu! Olha só. Hoje é o dia B. Que isso? Tá todo mundo indo pra ressacada, doutor Peter. Ouvindo o Pretinho, doutor Alceu. Tá, muito obrigado pela sua audiência aí em Floripa. Ou aqui em Floripa, como a gente gosta de estar, né? E o Dorival vai botar o Marquinho pra jogar com o Leandro Damião. É bom o Marquinho, doutor Peter? Olha, doutor Alceu, o que que eu vou lhe dizer, doutor Alceu? Foi pro Figueirense, pro Avaí, né? E é agora bom, voltou. Ou seja, jogou durante todo o Campeonato Brasileiro, não jogou uma única vez do lado do Damião. Vai Recopa, botar hoje. Hein? Jogou na Recopa. Sensacional. Primeiro jogo da Recopa jogou, eu narrei o jogo, é verdade. Mas no Brasileiro não jogou. No Brasileiro não. Não jogou. No Brasileiro. O que mais, doutor Alceu, o senhor tem aí pra me deixar feliz? O Grêmio, doutor. O Grêmio. Como é que vai ser o Grêmio hoje, Cagê? O Grêmio hoje... vai entrar as ganhas pra liquidar ou qual é? Não, o Grêmio sempre entra as ganhas. É? Só que tá muito desfalcado. Tá, vai desfalcado, ser difícil. Até o Lúcio, vai jogar. Tá o Lúcio tá de volta. Qual é o time hoje? Qual é o time? Picasso, viu, Santinha, Tabeto, Fuscão e Bolívar. Dona Maria no gol. Não, Vitor no gol. Só que o Gabriel vai jogar improvisado na lateral esquerda. O Lúcio, depois de muito tempo parado, vai ter que entrar no meio. O Marquinhos hoje vai estar... E a zaga? Tô preocupado com a zaga. A zaga vai ser Rafael Marques e Gilberto Silva. Não, a zaga. A ideia do Hockenbach no gol foi de quem? Ah, noite de fortes emoções no Campeonato Brasileiro hoje. Mas pelo menos vai ser a última rodada de fortes emoções. Aí deu. Depois terminou. Vai aliviar. Você se lembra quando começou o Brasileirão? Ah, cara, vai ter Grenal na última rodada. Imagina decidindo o título, decidindo Libertadores. Não vai ter nada. O Grenal pode ser até no sábado. Laranja. Grenal de laranja. No sábado. Ia ser no domingo, ia ser no sábado. E eu lembro também que o Falcão falou: o Internacional não tem plantel pra chegar na Libertadores, muito menos pra ser. Demitiram o Falcão. Fizeram com o Falcão o que o Colorado faz com seus líderes, seus ícones, seus ídolos. Cagaram na cabeça do Falcão. Olha só, Débora. Aí se o Falcão jogar na várzea e vier no Brasil, no Beira-Rio jogar, vai meter um gol no Inter. Força Luz. Brito! Débora de Oliveira, a informação. Olha, Brito, o Kleber é do Grêmio, Brito! Olha a Débora! Olha a Débora de Oliveira! Informação! Importante informação, Débora! Olha pela primeira vez! Olha a Débora, que coisa, hein? Sensacional, hein, Débora? Eu sou do personagem! Não, a gente não pode dizer que o Cagê usou da Débora, né? Mas do comentário. Não, tá certo mesmo? Tá certo? Confirmado já? Acho que Débora. Sim. Pô, mas esse acho que sim, já vai fazer uma semana, cara. Foi o Davi que me contou. Ah, bom, então tá confirmado, o Davi sabe. Eu li no blog do Davi. Qualquer coisa foi a Débora. Tá bem. Pô, falar em esporte aqui, cara, nós temos mais uma vez no 115, nas 115 razões para amar a cidade de Porto Alegre, o nosso querido João Derli. Bicampeão mundial de judô. É verdade. E está aqui estampado na capa da Veja Porto Alegre. Nosso ouvinte, João Derli. Abraço aí, João. Eu também estou na Veja. Ainda, né? Número 1. Não vi. Não vi, Santaninha. Não te vi na Veja, Santaninha. Eu sou a principal razão. Não te vi. De todos, ainda. Ainda. Esse ano saiu. Ó, o Mário Quintana tá aqui, mas o Mário Quintana já não tá mais aqui. Olha aí, Mr. B. Todos vêm a zero hora de trás para frente por um motivo. Pensa bem, o Mário Quintana continua, tu pode... Por que que ele tá ali, o Mário Quintana? O Mário Quintana é um dos 115 motivos pra se amar Porto Alegre. Deve ser a casa de cultura, Mário Quintana. Ah, amar Porto Alegre. Eu pensei que fosse visitar, conhecer. Não, amar Porto Alegre. Amar é uma revista com o título de 115 razões para amar a cidade. Todos. O que é, Santaninha? Todos me amam. Sim, Santaninha, até mesmo os colorados e gremistas. Eu estou na Veja. Não vi, Santaninha. Tu estás precisando fumar o meu cigarro. Não, nem o teu nem nenhum. O Érico Veríssimo tá aqui. Eu pensei que fosse isso. Esse vagabundo. Que isso? Seguinte, ó, amanhã tem Pretinho Básico ao vivo, Pretinho Básico Show. No centro de Porto Alegre, no auditório da FMP, que é a Fundação Ministério Público. Até às 10 da noite de hoje, você tem que entrar no site da FMP para conseguir a senha. 10 da noite. Entra lá, FMP, MP Ministério Público, tá? Sim, fmp.com.br. F de faculdade. F de fundação. Né? Fundação. Isso aí. Fundação Ministério Público. Ah, não era faculdade, não era Ministério Público. Faculdade Ministério Só Público. Só quem se cadastrar no site é que M pode... de mãe. Pode ser convocado. Que coisa, rapaz. Queria decifrar as letras, sendo que as letras já têm o seu próprio significado na própria sigla. É patético, viu? Patético. E você pode ganhar um iPad assistindo o Pretinho Básico Show amanhã, hein? iPod? É, FMP. F de Fundação, M de Ministério e P de Público. Aê. Boa, Mara! Até às 10 da noite. Não entra se não tiver sido cadastrado no site. Vai se cadastrar no site, vai receber um e-mail dizendo: você pode. Ok. Que coisa, hein, meu? Que horas é, meu? 8h30. Cara, eu não sei se vocês comentaram aqui sobre o prêmio Top Marketing da DVB aqui do Rio Grande do Sul. Não, comentamos. É uma falha, é verdade. O show do Paul McCartney, que foi o evento. Sim. E o Galpão Crioulo é o terceiro. Que beleza, amigo, velho! 30 anos do Galpão Crioulo. Brasil! Mandar um abraço a toda a direção do Galpão, a todos os profissionais que trabalham com o Galpão Crioulo, principalmente o tio Nico, né, que tá há 30 anos comandando o programa Galpão Crioulo, que é uma baita vitória, porque é um prêmio importante que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E é bacana que um programa... E mal acompanhado, hein? Zero Hora e Eu Paul McCartney. Eu sou o colunista. É, né? Bacana, né? Top de marketing a DVB, né? A DVB 2011. Sensacional. Então, piada aí, ô, né, desculpa, Nego, desculpa, compadre. É que assim, eu queria só te mostrar aqui que nós também somos, ó. Sim, top sim, de marketing em 2008. Ah, mas faz tempo. Já não é mais. Já tem outros agora. Valeu, tá valendo. Não, tá aqui. Tá no memorial, tá no memorial. Até de marketing em entretenimento. Aliás, eu diria mais. Eu diria que a Atlântida deveria fazer um memorial de troféus. Não, mas nós vamos fazer a sala de troféus. Pra visitação, pro Telekit. Olha só, são um, dois, três, quatro, aquela cinco, cuia ali seis foi eu que ganhei, troféus, cara. Cara. O melhor fazedor de mate do Pretinho Mágico ganha a cuia. E ainda tem o veículo do ano que não ah, que não tá aqui ainda, exatamente. Está circulando pelas mãos ainda da direção, o troféu e tal. E em breve estará aqui compondo o nosso memorial. Interessante. O caminhoneiro chega na cidade do Nego Velho e fica meio perdido. Cidade do interior, não conhecia nada. Ficou meio preocupado porque já estava terminando a cidade e ele não achou o endereço que ele estava procurando. Não achava ninguém na rua também. Aí, eis que surge quem? Quem? O Nego Velho no meio da rua. E o caminhoneiro parou e disse: por favor, senhor, o senhor é daqui? É claro, querido, que eu sou daqui. O senhor está fazendo o quê aqui, né? É só uma informação, desculpa. Onde é que fica o frigorífico Três Estrelas? Olha, querido, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. E eu te digo, não conheço nada com esse nome, querido. Tem só um lugar ali onde eles costumam matar uns animalzinhos. Mas é isso mesmo que eu tô procurando. Onde é que fica? Ali, querido, ó, naquela estradinha de chão ali. Mas que mal te pergunto, querido. Que bichos são esses aí que tu tá nessa carroceria aí, querido? Isso aqui é suíno. Suíno, querido, mas como é parecido com porco, né? Pessoal da cerâmica Ouro Branco de Sangão. Que é Nego Velho, esse Sangão também. Como eu fui falar em Nego Velho, me lembrei de uma o cara, um benfeitor lá, o cara que queria fazer uma doação, pergunta assim: a quem eu deveria doar R$1 milhão para compra de analgésicos? Bom. Aí o dono do hospital, Nego Velho, responde: ah, doa quem doer, querido. Ah, piada velha. Piada velha do Porazinho. Apoio. Água mineral Ingá. Pediu Ingá, Ingá tá aí. Piada enviada por Leandro Joel da Costa e direcionada para mim. Piada para o Porã. Ó, que beleza, a Porazinho. A rotina dos casados. Piada com título. Marido, com muito cuidado, vai à cama e sussurra suave e apaixonadamente no ouvido de sua mulher. Querida, eu estou sem cueca, neném. A mulher, sem abrir os olhos, responde: ah, mas eu lavo uma. Aí ele responde, né? Amor... Cara, se tivesse acabado aí, ia ser sensacional a piada, cara. Mas a piada continua. Vai melhorar. Vai. Aí ele... Mas, amor, eu quero a mala. Tá em cima do guarda-roupa! Numa última tentativa, ele diz... Querida, você não entendeu? Eu vou a Marte. Mas tu vai pra Marte, vai pra Júpiter, pra casa do cacete, mas me deixa dormir. Cara, eu tenho um tio que chegou sem cueca. Eu tenho um tio que chegou sem cueca em casa. Ah, como, cara? Aí ele entrou pé por pé assim, a minha tia no bico, deu uma olhadinha assim, ele baixou as calças, tava sem cueca. E ela: maninho, sem cueca. Aí ele olhou assim: isso me roubaram. Como é que alguém rouba uma cueca? Tu não vê. Muito me roubaram. Ai, fala, três rapidinhas de médico vai, aqui, vai, ó. Vai. O médico pergunta pro paciente: o senhor já teve isso antes? Já? Pô, então está tendo de novo. Outra. Muito bom. A mãe desesperada liga pro médico: doutor, meu filho engoliu uma caixa de balas calibre 38. O que que eu faço? Olha, a senhora não aponte ele pra ninguém. E a última. O médico diz pro paciente: olha, é uma coisa à toa, não é caso pra cirurgia. Pô, doutor, o senhor não podia ter dito isso antes da cirurgia. Que é, Jason, vai. Ô, Jason, rapidinho. Que Jason. Jason. Dois anos aqui. Rapidinho, que eu sei que é tua fã. Um beijinho pra filha do nosso querido Frota, a Bianca, que tá, tava de aniversário ontem. Querida Bianca. Beijinho pra Bianca que nos ouve, né? E pro Frotinha, pra toda a família aí. Valeu. Beijo pra ela. Duas loiras conversando, Adam. Tá. Duas quem? Duas loiras. Loiras. O que que quer dizer I don't know? Que? I don't know. I don't know. O que quer dizer I don't know? Eu não sei. Ai, que saco, tu nunca sabe nada. Mais uma, tem mais uma coisa. Mais um. E a professora? Pedro, é muito feio mentir. Eu, na sua idade, não mentia nunca. E com que idade a senhora começou? Chega. Deixa eu chamar o nosso querido amigo Cid Moreira. Chega aí, Cid. Boa noite. Tudo bom, Cidão? Eu estou bem. Tô bem. Tá cheiroso, hein? Lancaster. Me lavei. Hoje tem esquema. Como é que é? Toda quarta eu tenho esquema. Quantos tubos de shampoo? Aquafelva? Como é o nome desse perfume aí? O perfume que eu uso? Lancaster, é isso? Eu não sei. É fácil. Seiva de alfazema. É a Atma que compra. Quantos tubos de shampoo nessa cabeça aí? 12. 12 a cada banho. Barbada. Baratinho o banho. Passo o condicionador. Creme rinse. O creme eu preciso de um pouco menos, apenas 9. Ah. Já é o suficiente. Shampoo para cabeça grande, né? Quem é você? E aí, Cidão? Eu estou bem, conhece vamos o para os salmos. Castelhano? Olha, tudo bem. Castelhano, ah, você não é daqui. Não, cara. Ele é de Camboriú, não é daqui. Gosto daquela praia. Já me banhei lá. É a melhor praia da Argentina lá. Gosto. É, Castelhano. Eu tô fazendo até o hino pra lá. Camboriú. Deixa eu me meter no Cid. Você não gostou aqui da praia, vai para outra praia. Castelhano. Quase pronto já. É o melhor hino da terra. Vou me meter aqui, sábado botar em São Lourenço na festa Revolta. Precisava dizer isso. Revolta? Revolta? Tô... É, clássico dos então anos 80. Por isso que tu vai estar lá. Revolta? É, anos 80. Anos 80. Que cartaz bonito, hein? Eu vou estar na Fena Rosa. Lá em Cachoeira do Sul. Onde tu vai estar, Geiso? Fena Rosa. Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul. Fena Rosa. Com licença. Desculpa, Cid. Desculpa. O pessoal precisa fazer a divulgação de onde vai estar, né? Muito esculhambação, essas bobachadas. É que a gente tem que ir onde o povo tá, né, Cid Moreira? Se o povo nos chama lá, porque o povo quer nos ver, a gente tem que dizer onde é que vai estar, né, Cidão? Você pensa bastante. Culpa é de quem? Culpa de quem que o programa é esculhambado? O rapaz, este. A culpa é minha! A culpa é minha. Eu quero saber o seguinte, a culpa é minha. Não, a pergunta é, tem culpa? Tem culpa eu. Eu tenho culpa disso, é isso? Você é o chefe. Eu sou o chefe. Não sou o chefe, eu sou o líder. Você é um cagalhão. Que é isso? Não manda nada. Acabou então. Acabou. Acabou.